6-3, yeah, Mac é tipo Jackie Chan. 6-3, yeah, Eagle é fã, Teixe Han, yeah, mano tá ok, yeah. Olha minha gangue na frente, yeah. Toma um de assalto, cê pula do palco, batendo cabeça que eu sei, yeah, yeah. 6-3, yeah, G-Quan, minha gang, yeah, G-Quan, 6-3, yeah, G-Quan, como de assalto, cê pula do palco, batendo cabeça que eu sei, yeah. Tomei tanto link, eu travei. Pensando uma ninja vai cortar vocês. Compare seu nível mais alto, é meu nível mais baixo. De hit, cês não tem nem três. Eu roubo chakra, estrago carreira. Soprei sua linha e borrei seu batom. Gatinha, cê gosta de curtir comigo. Te deixo mais molhada que suitão. Quero uma parede de katana de Quan. Brilho opaco, você não enxerga tudo. Tenho 8 trigramas, 64 palmas. Se aneto na fumaça e você não vê o futuro. Mac tipo Jackie Chan. Toda é flow e tibã. Sangue escorre do gelo no topo, tipo lágrimas e eu de chacotã. 6-3, yeah, Mac tipo Jackie Chan. 6-3, yeah, Eagle é fã, Teixe Han, yeah. Mano tá ok, yeah. Olha minha gangue na frente, yeah. Toma um de assalto, cê pula do palco, batendo cabeça que eu sei, yeah, yeah. 6-3, yeah, G-Quan, minha gang, yeah, G-Quan, 6-3, yeah, G-Quan, toma um de assalto, cê pula do palco, batendo cabeça que eu sei, yeah. Quem chega primeiro, Yakuza gangue só trampa ligeiro. Tô no meu canto, mas tudo tô vendo. Por isso que tamo fazendo dinheiro, yeah. Não começa tudo pelo zero, tipo Angola Belo. O time que eu levo, cê tá de lero. Mano, quem me dera, faça o que eu quero, amor que libera. Nota já numero, nunca disseram que não consigo, pera. Use que eu te furo, ninja não aturo. Seu verso parece mais adubo, mano, deixa o mundo. Sabe que seu talento não é puro, mano, trampo duro. Fiz a referência de uma ninja, barreira que pulo, Mas é ligeiro igual Han. Ou também como Gohan. Você já virou meu fã, yeah. Quando cê ouve de Quan, yeah. 6-3, yeah, G-Quan, minha gang, G-Quan, 6-3, yeah, G-Quan. Toma um de assalto, cê pula do palco, batendo cabeça que eu sei, yeah, yeah. 6-6, bro, fez uma letra pra fazer 10, bro. Tô sabendo que cê sabe bem, wow. Tô odiado, swag jazz, huh, yeah. Fica tão suave, tão cala, yeah. Hoje lá no estúdio tá pala, yeah. Cê nunca vai chegar na minha fala, yeah. Pode até me chamar de chaba, yeah. Hit machine, cê sabe agora vai dar posta. Já liguei meu time, cê sabe qual da proposta. Cê vai ficar parado, mas ainda quando toca. Please don't ever know, yeah. Fuck a bitch, oh my god, yeah. Please don't ever know, yeah. Fuck a bitch, oh my god, yeah. 6-3, yeah, Mac é tipo Jackie Chan. 6-3, yeah, Eagle é flow, Teixe Han, yeah, mano tá ok, yeah. Olha minha gangue na frente, yeah. Toma um de assalto, cê pula do palco, batendo cabeça que eu sei. 6-3, yeah, G-Quan, minha gang, yeah, G-Quan, 6-3, yeah, G-Quan, toma um de assalto, cê pula do palco, batendo cabeça que eu sei, yeah.